DJ Lucas e Fantástico Filme. Tá que nem avião. Passou, você nem viu, papai. E o download só subiu. Senta, senta, sentadinha, com a mão no joelho, desce igual bundinha. Senta, senta, sentadinha, com a mão no joelho, desce igual bundinha. Sendo funcionário, bebê. Já chegou o verão, não para o coração. Cerveja bem gelada, o som do paredão. Colado com os parceiros, é só azaração. De olho na novinha, aqui nesse calosão. Ela tá bronzeada, já fechou a marquinha. Vem cá, não perde tempo, cola logo em mim, menina. Faz logo esse passinho que a galera logo pira. E ela quer dançar, essa tal de sentadinha. Senta, senta, senta. Senta, senta, sentadinha, com a mão no joelho, desce com a bundinha. Senta, senta, sentadinha, com a mão no joelho, desce com a bundinha. Senta, senta, sentadinha, com a mão no joelho, desce com a bundinha. Chegou o verão, não para empolgação. Cerveja bem gelada, o som do paredão. Colados com os parceiros, é só azaração. De olho na novinha, aqui nesse calosão. Ela tá bronzeada, já vejo a marquinha. Vem cá, não perde tempo, cola logo em mim, menina. Faz logo esse passinho que a galera logo pira. E ela quer dançar, essa tal de sentadinha. O senta, senta,